fiquei aqui esperando ansioso pra te ver. Repetir a dose da última vez. Você desmarcou do nada, magoei. É que toda vez que rola esse assunto, você deixa claro que a gente não tá junto. Mas fica tranquila, eu já me conformei. Eu não tô pedindo pra voltar, tá bom pra mim seis. Não quero atrapalhar a vida de ninguém. A minha boca aceita seis. A minha boca aceita seis. Seis experimento do teu beijo outra vez. A minha boca aceita seis. A minha boca aceita seis. Seis experimento do teu beijo outra vez. Nunca foi tão fácil ser ex de alguém. Kevin Johnny, a minha boca aceita seis, viu bebê? Pro resto da vida. Toda vez que rola esse assunto, você deixa claro que a gente não tá junto. Mas fica tranquila, eu já me conformei. Eu não tô pedindo pra voltar, tá bom pra mim seis. Não quero atrapalhar a vida de seu ninguém. A minha boca aceita seis. A minha boca aceita seis. Seis experimento do teu beijo outra vez. A minha boca aceita seis. A minha boca aceita seis. Seis experimento do teu beijo outra vez. Nunca foi tão fácil ser ex de alguém.